deusas da sofrência, a sofrência do Pará. Sou traficante. Ondas da Sofrência, a sofrência do Pará. Musas da Sofrência, a sofrência do Pará. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Seus caprichos. Me amar é um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar. Se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amar é um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me. Seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora? se ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Eu não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Eu não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Tocando, sei que você vai lembrar momentos que estávamos. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos. Da sofrência, a sofrência do Pará. E você se foi de mim num dia lindo. Eu não acreditei que fosse pra valer. Mas se hoje alguém me encontrar sorrindo, tu sabes que por dentro eu choro, choro por você. Esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te machuquei, magoei teu coração. É que eu não controlei o pulso da minha paixão. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te provar que não valeu a pena, não duvidar do teu amor, controlar seus pensamentos. Como eu estou, olha só o que restou. Pois não sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez seu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez seu coração, volta amor. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te machuquei, magoei teu coração. É que eu não controlei o pulso da minha paixão. Pra te dizer solidão, pra te provar que não valeu a pena, não duvidar do teu amor, controlar seus pensamentos. Foi por ilusão, já bem como eu estou, olha só o que restou, foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Ai, saudade! Musas da Sofrência, a sofrência do Pará. Príncipe Negro é um show. E vem curtir dançar assim. Música. Asas da Sofrência, a sofrência do Pará. Me envolve no teu corpo, vem dançar pra mim. No embalo desse som, toca pra mim o Itamaraty. Onze Marazzi, sucesso ao vivo, chegando, vem, vem. Musas da Sofrência, a sofrência do Pará. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura. Nossa brega nessa noite especial, Augusto com Jota Som, sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçado, teu corpo lindo, Jota Som, amor astral. Asa Povo vai contagiar essa galera, Asa Povo é demais, é Jota Som. Musas da Sofrência, a sofrência do Pará.